sable, balançable. Sem rumo certo pra viver, esperança de vencer. Pega a pomba da Rosinha, rosinha, não me chegou a escapar. Olha a pomba da rosinha, dá um pouquinho para voar. Pega a pomba da rosinha, não deixa a pula escapar. Olha a pomba da rosinha, dá um pouquinho para voar. Poder ficar aqui, junto de ti, a vida inteira. Sinto-me tão bem quando sorris, sou tão feliz à tua beira. Mas eu vou partir e deixo aqui meu coração ao pé de ti. Voa, tempo, voa quando estás ao pé de mim. Se não estás, o tempo nunca mais tem fim. Eu vou partir. Sabe, senti essa viagem, nem a beleza da paisagem me vai esquecer teu olhar. Eu vou partir. Levo comigo a tua imagem, que me dá um pouco de coragem e muita esperança de voltar. Ficar comigo a toda hora, o tempo fora, em meu pensamento. Sempre esteja eu onde estiver, vou reviver cada momento. Mas eu vou partir e deixo aqui meu coração ao pé de ti. Voa, tempo, voa quando estás ao pé de mim. Se não estás, o tempo nunca mais tem fim. Eu vou partir. Sabe, senti essa viagem, nem a beleza da paisagem me faz esquecer teu olhar. Eu vou partir. Levo comigo a tua imagem, que me dá um pouco de coragem e muita esperança de voltar. Eu vou partir. Sabe, senti essa viagem, nem a beleza da paisagem me faz esquecer teu olhar. Eu vou partir. Levo comigo a tua imagem, que me dá um pouco de coragem e muita esperança de voltar. Eu que sinto por ti é tudo perceber a direção do meu caminho. Que posso eu fazer? É possível não deixar de pensar que vou sofrer. Meu vício é gostar tanto de ti, não olhar outras mulheres. Beleza? O sucesso passa aqui. Abraçar, tu deste

és pedra preciosa, sensatez. Alguém que um dia despertou em mim foste tu. Tinhas o dom de seduzir, o dom de amar e persistir na minha ausência. Foste tu. Faz-me pensar em ti. Entre a paixão e o adeus foi tão difícil para mim. Se te magoei, não foi por mal. Ainda espero por ti, talvez um dia um É tão bom olhar para trás, recordar e passar em tantos sítios que eram nossos. Ainda tenho o teu anel da cor da tua pele e desse beijo que era meu.